está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Fala, galera. Muito boa tarde. Eu sou o André Luiz Coutinho. E aí, André, firme e forte? Firme e forte, pronto para mais um programa. Com certeza. O programa que é o mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E no programa de hoje teremos perguntas de jovens de várias mocidades espíritas aqui do Rio e do todo o Grande Rio, que não foram ao ar por falta de tempo. Isso mesmo, com a participação da Lízia nessa parte também. Pois é. No fichário vamos falar sobre a origem e o significado da palavra espírita. Vale lembrar que o programa é gravado, estamos sempre com você todas as quintas-feiras no programa inédito às 2 da tarde, com a reprise no domingo também no mesmo horário. E você quer falar com a gente, quer entrar em contato? Então anote aí as formas para isso. Por telefone, ligue de agora em diante até às 3 da tarde desta quinta-feira, dia 10 de junho, para o atendimento ao ouvinte da rádio. O telefone é 3396-6969, 3396-6969. Por e-mail, através do espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então pelo site, que é o famoso www.radioriodejaneiro.am.br. Tem também o fax. O número é 3386-1444, código de área 21. Ou, se preferir, também tem as cartas, que é através do endereço Rádio Rio de Janeiro, Estado do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. CEP é o 21920-000. Bom, depois de tantas formas para você entrar em contato com a gente, vale também a pena lembrar que você não deve se esquecer de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem. Não tem desculpa, hein? Pois é. Além de informar também a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. E atendendo a pedidos, vamos voltar com o quiz de semana passada. A pergunta foi: em que livro de Allan Kardec consta o capítulo Projeto 1868, que traça estratégias para a propagação do Espiritismo pelo mundo? Opção A: Evangelho segundo o Espiritismo, B, a Gênese, ou C, obras póstumas? Responda então com a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa, somente na exibição inédita desta quinta, dia 10, para o telefone de atendimento ao ouvinte da rádio. Anote 3396-6969, 3396-6969. Ou então, até a próxima segunda-feira, dia 14 de junho, você pode enviar a sua mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br, ou pode mandar um e-mail para o nosso endereço, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, via site ou via e-mail com a resposta, ou mesmo também por telefone, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderam a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador será divulgado no programa da próxima semana. Não se esqueça do prazo, galera. Participem! O que rola por aí? A mocidade do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz convida os jovens espíritas em geral para um estudo especial, cujo tema será As Crises da Hora e o Homem de Bem, tendo como expositor convidado Luiz Carlos Formiga. O estudo acontecerá no próximo domingo, dia 13 de junho, às 10 da manhã. O Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz fica na Rua General Olímpio 607, em Santa Cruz. Mais informações pelo e-mail ueoca77@hotmail.com. Outra mocidade que promove um estudo especial neste mês de junho é a Juventude Espírita Abel Gomes, do Grupo Espírita André Luiz, o GEAL, no dia 26 de junho, sábado, às 3 da tarde. O jornalista e escritor espírita André Trigueiro explorará o tema Espiritismo e Ecologia. Compareça. O GEAL fica na Rua Jiquibá, número 139, no Maracanã. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 2569-2499. O Departamento de Infância e Juventude da Associação Espírita Obreiros do Bem realiza no próximo dia 27 de junho, domingo, a partir de 8h30 da manhã, a 14ª edição do Engeob. Trata-se do encontro de juventudes espíritas realizado pela entidade, promovendo a integração entre os jovens de diversas mocidades espíritas do Rio e do Grande Rio. O tema da edição 2010 do encontro será Espiritismo e Eu, Multiplicando o Ser Feliz. O evento acontecerá na própria Associação Espírita Obreiros do Bem, localizada na Rua Santa Alexandrina, 667, no Rio Comprido. Inscrições e informações através do e-mail engeob@hotmail.com. Não perca! E essa é para você que procura uma evangelização em mocidade em Niterói. O Grupo Espírita Servidores de Jesus está oferecendo atividades destinadas a crianças, jovens e pais. As reuniões ocorrem todos os sábados, das 3 às 4 e meia da tarde para a evangelização e de 5 às 7 da noite para a mocidade. O Grupo Espírita Servidores de Jesus fica na Rua Visconde Sepetiba, número 81, no centro de Niterói. Mais informações pelos telefones 2622-8757 ou pelo 9162-9613. Tem também o e-mail, que é o contato@servidoresdejesus.com.br. Espaço Jovem. Fichário. Quem estiver ouvindo a gente agora e for espírita, levante o dedo. A gente não pode ver pelo rádio, mas apostamos que uma boa galera se manifestou. Agora levante o dedo quem conhece a origem e o significado correto da palavra espírita. Quem não levantou a mão, aumente o volume do rádio e grude seu ouvido na caixa de som. Porque isso é que vocês vão aprender agora, em mais um dicionário. A palavra espírita vem do francês spirit e é um neologismo criado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Este novo termo foi criado para significar duas coisas. Primeiro, o que tem relação com o espiritismo e aquele que é adepto do espiritismo. Segundo, aquele que pode ser reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Mas Kardec não ficou só por aí. O codificador criou uma classificação para os espíritas, separando-nos em cinco categorias, de acordo com o nosso comportamento frente à doutrina. Na primeira categoria temos o espírita cristão, que é aquele que não se satisfaz somente em admirar a moral espírita e busca praticá-la. Na segunda categoria está o espírita exaltado, que é aquele que tudo aceita sem refletir, sendo mais prejudicial que útil ao espiritismo. Chegando na terceira classe, encontramos o espírita experimentador, representado por aquele que se interessa apenas pelas manifestações e pelos fenômenos, não buscando conhecer e praticar o aspecto moral da doutrina. Lá na quarta categoria, Kardec colocou o espírita imperfeito, que é aquele que compreende e admira a parte filosófica e moral da doutrina, mas não a pratica. Finalmente chegamos na quinta categoria, onde se encontra o espírita sem o saber, que é aquela pessoa que, sem nunca ter ouvido falar da doutrina, possui um sentimento inato dos seus princípios, que refletem nas suas ações do dia a dia. Ah, e lembramos que Kardec também chama aquele que adota a doutrina dos espíritos de espiritista, mas no Brasil nós quase não utilizamos esse termo. Agora que vocês já sabem o que é ser espírita, pensem bem nas missões que vocês têm nesta encarnação e em como a doutrina espírita pode nos ajudar a cumprir todas elas da melhor forma. Aproveitem também para refletir sobre em quais categorias de espíritas vocês se enquadram e como nós podemos melhorar a cada dia. Mas olha a sinceridade, hein? Espaço Jovem. E hoje recebemos com muita honra o Djalma Santos. Ele que é trabalhador do Centro Espírita Leon Denis e responde a dúvidas feitas por jovens de várias mocidades espíritas e que, nos seus programas de origem, não puderam ser levadas ao ar em função da falta de tempo. Djalma, muito boa tarde. É uma grande alegria recebê-lo novamente aqui no Espaço Jovem. Seja muito bem-vindo e sinta-se em casa. Bom, Marcos Leite, o prazer é nosso. Temos muito prazer em estar aqui com vocês. Com certeza. Seu Djalma, boa tarde, bem-vindo, né? Aqui também na nossa mesa, no nosso mini debate. É um bom trabalho para o senhor. Vamos lá. Verdade. Obrigado. Temos muito a conversar, né? Muito a debater. Isso. E a primeira pergunta dessa nossa conversa é do Vitor, de 21 anos, ele que pertence à mocidade do Centro Espírita Miguel. Que caminho deve seguir um espírito simples para buscar ser mais forte? Bom, o caminho do conhecimento. Com certeza o caminho do conhecimento. Deve buscar todas as formas possíveis para adquirir conhecimentos morais e intelectuais. Sim. Não se esquecer do silêncio, do recolhimento, da prece, né? E de estar sempre com o pensamento voltado para Jesus. Jesus é o nosso guia, é o sol das nossas almas e que vai nos indicar o caminho da verdade. Com certeza. Bom, então vamos para o número 2. É a perguntinha de Vinícius, de 15 anos. Ele é da Agremiação Espírita Isabel. E ele quer saber o seguinte: por que a confiança é essencial para a nossa caminhada? Porque sem a confiança, as pessoas ficam frágeis. Ocorre uma fragilidade muito grande na personalidade humana quando a pessoa não tem confiança. Precisamos confiar, mesmo em situações difíceis, em que as dúvidas possam aparecer, precisamos confiar no nosso trabalho, confiar no trabalho dos outros, encarar tudo com otimismo. Até porque sem isso, né? Sem isso não somos nada. A desconfiança, de uma certa forma, é uma dúvida. E não podemos ter dúvida. Não, eu ia até falar, porque a confiança em nós mesmos, acho que é a primeira base. A primeira, né, base. Precisamos que confiar no nosso trabalho e até confiar no trabalho dos outros. Exatamente, também. Exatamente. Né? É. Com certeza. A próxima pergunta que a gente tem é da Daniela, de 15 anos, da mocidade da Agremiação Espírita Isabel. Influenciamos com o nosso pensamento o ambiente em que estamos, Djalma? Com certeza, minha querida amiga, com certeza. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, na realidade são ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas vão pelo ar e encontram afinidades. Então, o ambiente que nós estamos, se as pessoas estão pensando bem, então é um ambiente maravilhoso. Quando se pensa mal, o ambiente fica poluído, né? Cheio de miasmas, né? Então, nós precisamos evitar os maus pensamentos, os maus sentimentos, para que possamos viver numa atmosfera psíquica favorável às nossas, claro, vidas, né? Acima de tudo. Olha, a nossa pergunta, então, é de Vanessa, de 18 anos, do União Espírita Suburbana. Ela quer saber o seguinte: a escolha profissional já faz parte do nosso plano reencarnatório ou o Espiritismo não interfere nisso? Né? Se tiver no plano, qual a causa, né, pelo fato de optarmos pelo livre-arbítrio? Olha, nós reencarnamos já com um destino delineado, com certeza. Faz parte da nossa reencarnação esse destino delineado, mas não é um karma, não é nada assim fixo. Então, o nosso livre-arbítrio pode mudar isso, com certeza. Né? Nós utilizamos o livre-arbítrio e a liberdade de escolher. Talvez aí esteja um problema grave para a humanidade, porque as pessoas pensam que tem a capacidade de escolher. Não temos ainda a capacidade de escolher, temos a liberdade de escolher. E os nossos sofrimentos, as nossas dores, são exatamente porque fazemos escolhas erradas ainda. Mas podemos sim mudar, que através do livre-arbítrio. Isso, e muitas vezes nem sempre sabemos o que fazemos. Com, né, certeza. Ainda, né? A Letícia, de 18 anos, da mocidade da União Espírita Suburbana, pergunta: Djalma, qual a necessidade dos grandes flagelos que acontecem em determinados lugares? Ora, os flagelos estão ligados à limpeza da atmosfera física. Com certeza, esses flagelos que nós detestamos, eles, assim, limpam a atmosfera física, faz um saneamento dos miasmas, das bactérias, dos vírus, mas tem também um processo aí de causa e efeito, com certeza, que não é só um processo individual, é mais um processo coletivo. Se formos observar as calamidades que estão acontecendo no mundo, nós vamos verificar que os países que estão sofrendo essas calamidades são exatamente os países que estiveram envolvidos em guerras no passado. Caso dos Estados Unidos, na guerra do Vietnã, agora na guerra do Iraque, lá é muito comum, né? Maremoto, e vulcões, e tufões, né? E o Japão também, que participou da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Então, nós não contraímos só um karma individual, contraímos também um karma coletivo. Coletivamente. Em que todo o processo das individualidades que ali estão acantonadas sofrem isso. Mas a principal finalidade desses fenômenos é exatamente a limpeza, assim, da atmosfera física. Perfeito. Legal. Bom, a próxima pergunta, então, é do Renan, de 17 anos, da mocidade da União Espírita Suburbana. Do que é feito o ectoplasma? Olha, o ectoplasma é uma energia invisível aos nossos olhos, mas uma energia real. Eu acredito, não, tenho quase certeza, já li vários livros, posso afirmar que é uma energia radiante. O que é energia radiante? Nós temos vários tipos de energias. Temos a energia física, né, que são os sólidos, os líquidos, os gases. Depois da energia física, vem a energia radiante. Mas que energia é essa que nós não vemos? Não vemos, mas estão sendo utilizadas, por exemplo, o raio-x, o laser, o infravermelho, o ultravioleta, a medicina nuclear. Quer dizer, ela está sendo utilizada, assim, de uma forma bastante agressiva. Presente, principalmente na área da medicina. E o ectoplasma é uma energia radiante, quer dizer, é uma energia que exuda de determinadas pessoas com características próprias, médios, que exudam essa energia, e dependendo da quantidade que é exudada, não são todos os médios, né, são os médios de materialização, aí então pode até materializar uma entidade, materializar um corpo. É claro que não será um corpo como o nosso compacto, será um corpo espécie de uma névoa, mas com todas as características físicas do corpo humano, né, através, mas o ectoplasma não está só. Isso é um detalhe interessante. Não está só nos médios, não está na natureza. Por exemplo, agora, a TV de plasma. Esse plasma que os japoneses descobriram é o mesmo do ectoplasma, é o mesmo. Que eles conseguiram, né, utilizar para fabricar esses aparelhos com a imagem perfeita. Quer dizer, a imagem de uma televisão é, na realidade, uma materialização. Pode ver que essa materialização através do TV de plasma é muito mais nítida do que as outras televisões que usam transistores. É diferença de qualidade, é, qualidade é maior. É verdade mesmo. É incrível. Bom, é um dado interessante, quer dizer, no fundo, os materiais, né, acabam se reaproveitando multiplamente. É mesmo, porque, né, o Marcos Leite, a fonte é a mesma. Tudo parte do oxigênio, do hidrogênio, do carbono e do azoto. São as modificações moleculares é que vão destinar, vão dar vida aos outros corpos, a centenas, talvez milhares de corpos compostos, né, mas que partem desses quatro elementos simples. O hidrogênio, o oxigênio, o carbono e o azoto. É claro. Muito legal, né? Então, vamos lá para a pergunta de Beatriz, de 16 anos, do União Espírita Suburbana. A pergunta dela é interessante. Por que preciso trabalhar? Qual a função do trabalho, né, Ora, o trabalho é algo maravilhoso. Eu lendo um livro há muitos anos atrás sobre aquela quebra total que houve no mundo, né? Aquela quebra que envolveu, assim, muitos países. Sim. E um companheiro que ajudou na recuperação desses países, Estados Unidos, da França, da Inglaterra, escreveu um livro. O nome desse companheiro é Adam Smith. E nesse livro dele de economia que eu li, tinha uma frase interessante. O trabalho é a maior fonte de renda material. Eu achei interessante aquilo. Anos depois eu entrei na doutrina espírita e lendo Fronte Viva, lá estava uma frase idêntica. O trabalho é a maior fonte de renda espiritual, pelo Emmanuel. Então o trabalho satisfaz as duas vertentes. Isso. A material e a espiritual. E se vocês forem observar, logo no início da Bíblia, na Gênesis, Javé, ó Jeová, diz para Adão: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Com o trabalho que você executar, é que você deve adquirir os bens para o seu próprio sustento. E eu acho bem que lembrado. É um dos melhores remédios que a gente tem, né? A terapia é do trabalho. É o trabalho. Com certeza. Nossa, acho que sem ele seria uma loucura. É, o que seria, né, de nós, né, de toda a humanidade. Com certeza. O Gabriel, de 19 anos, da mocidade da União Espírita Suburbana, pergunta, Djalma: como o trabalho contribui para a evolução espiritual? Até, né, num sentido complementar ao que a gente está aqui desdobrando. Simplesmente, né, educando o corpo físico, que tem uma consonância, que tem uma ligação direta com o corpo espiritual. Sim. Alguns autores dizem textualmente que quanto mais maltratamos o corpo físico através do trabalho, mais crescemos espiritualmente. E eu aqui vou dizer um detalhe meu, íntimo. Ai de mim na minha velhice se não tivesse o trabalho. Se eu estivesse em casa parado, com certeza estava atrofiado. É verdade. Se eu estou em pé, lépido, andando e falando, é porque graças a Deus me deram a oportunidade de trabalho. Trabalho é algo maravilhoso. É muito bom mesmo. Com certeza. Eu acho que nada melhor do que chegar no final do dia, você está exausto. Eu durmo a noite toda. Recebo reclamações por e-mails, por telefone, de companheiros meus que estão com insônia. Nossa, eu deito 7 horas, vou até de manhã, mas às vezes acordo uma única vez à noite. Nossa. Não tenho reclamações de sono, durmo demais na coisa. Mas isso é muito bom mesmo. Maravilha. Então vamos lá para a pergunta de Fernanda, de 20 anos. Ela é do Centro Espírita Francisco de Assis, em Bento Ribeiro. Como se dá o processo evolutivo? A mudança de princípio vital, né, característico dos animais para o espírito do ser humano. Eu acho que essa mudança, né, do animal para o ser humano. O princípio vital é o mesmo em todos os seres. Uhum. Ele está no mineral, está no vegetal, está no animal, está no homem. Muitas pessoas dizem que existem seres inorgânicos. Não. Na realidade, isso foi uma diferenciação que Kardec fez, até para se entender melhor. Mas o próprio Kardec, na página 116 da Gênesis, diz o seguinte: os minerais possuem um quanto dessa energia, do princípio vital. Sim. E algumas pedras se geometrizam. Tem pedras mais evoluídas do que outras. Por exemplo, o diamante, por exemplo, é um carvão. Né? Evoluído. O carvão é evoluído. Ele se geometriza, e se torna um cristal riquíssimo. Mas através da experiência do tempo, do trabalho. Então a gente vê o seguinte, que o princípio vital é idêntico em todos os seres, minerais, vegetais, animais e homens. Agora, essa transição do animal para o homem, ela ainda é um pouco assim nebulosa para nós. Eu posso dizer o seguinte, que os espíritos depois que, ou melhor, os animais depois que atingem a chamada individualidade, como é o caso da baleia, do golfinho, do cão, do gato, né? Eles vão para os chamados mundos ad hoc, mundos especiais, e ali recebem cargas eletromagnéticas nos seus perispíritos, a fim de que possam realizar as primeiras reencarnações no reino do homem. Olha que coisa legal, né? Pois é. E nós estamos conversando com o Djalma Santos, ele que responde hoje a dúvidas feitas por jovens de várias mocidades espíritas, dúvidas essas que nos seus programas de origem não puderam ser levadas ao ar em virtude da falta de tempo. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho, no próximo bloco. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da fraternidade. O Espaço Jovem, é claro. Mas antes, o Marcos tem um recado para vocês. Pois é, galera, todo mundo acessando o novo site da Rádio Rio de Janeiro. Você ainda não anotou o endereço? Então, é agora, anote: www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai conferir tudo sobre o que é a emissora da fraternidade, o trabalho da rádio já há quase 4 décadas em prol da divulgação do Espiritismo, de uma forma simples, popular, clara, didática, objetiva. Você vai saber como ajudar a emissora a manter este ideal, as mais variadas campanhas existentes em prol da manutenção da programação espírita da emissora, com especial destaque, claro, para o Clube da Fraternidade. E é lógico, você poderá ouvir a gente, você poderá ouvir o Espaço Jovem, além de toda a programação da rádio, 24 horas por dia, online, de qualquer lugar do mundo, em tempo real. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E você, ouvinte do Espaço Jovem, claro, tem um motivo a mais para acessar o site da rádio. É que, se você for no link Programação e no sublink Espaço Jovem, você tem acesso a todo o conteúdo do programa, todas as nossas informações, o que acontece no meio espírita jovem, os áudios dos programas anteriores, caso você tenha perdido alguma edição, você tem como, em qualquer lugar, em qualquer tempo, ouvir os programas anteriores. E, é claro, os meios para entrar em contato conosco, para você deixar a sua mensagem para a gente. Então, não perca tempo, acesse agora www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? E, André, a homenagem às mães continua, né? Continua. O prazo foi prorrogado até o dia 27 de junho, né? Você pode ainda fazer o seu texto, né, em forma de prosa ou poesia, tendo no máximo 20 linhas. Praticamente uma redação de colégio, né? Pois é. Os melhores textos escolhidos pela nossa equipe de produção poderão ser lidos no quadro Espaço Livre. O autor da melhor mensagem será premiado com um exemplar do livro Confissões de um Jovem Espírita, de José Carlos Leal, editora GEP. O anúncio do ganhador acontecerá no programa do dia 1º de julho, galera. Participem, não deixem de participar. espaçojovem@radioriojanero.com.br ou através do site. Tem lá um link no site para você mandar diretamente, né, pelo site da rádio, o seu texto, ou em forma de prosa ou de poesia. Participe, a sua mãe ou as mães em geral merecem sempre a nossa homenagem, não é mesmo, André? Com certeza, então merecem mesmo. Participem, galera. Quiz. Em que livro de Allan Kardec consta o capítulo Projeto 1868, que traça estratégias para a propagação do Espiritismo pelo mundo? Opção A, o Evangelho segundo o Espiritismo. Opção B, a Gênese. Ou opção C, obras póstumas? Guardou a nossa pergunta da semana? Então, responda com a alternativa que você considera correta. Letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, na exibição inédita desta quinta-feira, dia 10, para o telefone de atendimento ao ouvinte da rádio. O número é 3396-6969, 3396-6969. Ou então, até a próxima segunda-feira, dia 14 de junho, você envia uma mensagem para a gente através da nossa página dentro do site da rádio, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Ou então, você também pode mandar por e-mail a sua resposta através do nosso endereço eletrônico, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, através do site ou do nosso e-mail, ou mesmo por telefone, não se esqueça de informar obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador será divulgado no programa da próxima semana. Não se esqueça do prazo, galera. Participem. Pois é, todo mundo ligando ou mandando o seu e-mail, a sua mensagem, sua carta. Todo mundo participando do quiz. É isso aí. E estamos de volta com o Djalma Santos, ele que é trabalhador do Centro Espírita Leon Denis e conversa hoje conosco sobre perguntas feitas por jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro, perguntas essas que nos seus programas de origem não puderam ser levadas ao ar em virtude da falta de tempo. O Djalma responde essas perguntas, algumas dessas perguntas, pra gente. E como nós sempre fazemos nessa volta do intervalo, fique à vontade, Djalma, para passar, né, para os nossos ouvintes os contatos do Centro Espírita Leon Denis, para quem queira mais informações. Bom, o Centro Leon Denis fica localizado na rua Abílio dos Santos, 137, ali em Bento Ribeiro. Sim. Atrás do supermercado Sendas, né? Fácil acesso. E o e-mail lá é www.celde.org.br. O site, no caso. Né? E o telefone é 2452-1846. Repetindo o endereço eletrônico, né? O eletrônico www.celde.org.br. Isso, a página do Centro Espírita Leon Denis na internet. Estão aí os contatos, é um centro bastante grande, né? Diversificado, com uma série de atividades e com certeza sempre alguma, né? Próxima, né? Sempre alguma na qual você tem a possibilidade de se encaixar, de se inserir. Vale a pena realmente contactar o Centro Espírita Leon Denis. E, dando sequência, então, às perguntas, Lízia, qual é a próxima? Então, de volta à nossa saga aqui, temos a pergunta de Peterson, 23 anos, ele é do Centro Espírita Francisco de Assis, de Bento Ribeiro. E a pergunta é a seguinte: qual a visão da doutrina espírita sobre as pesquisas de células-tronco? A visão das pesquisas sobre células-tronco na visão da doutrina espírita é a visão científica. O espiritismo não é contra absolutamente nada. Nós aceitamos, assim, com muita humildade, todas as informações científicas que chegam até nós, né? E passam a fazer parte, inclusive, da doutrina espírita, dos conselhos da doutrina espírita. Então, as células-tronco, principalmente no que toca ao tratamento, assim, de doenças, né? Doenças de difícil diagnóstico, difícil cura, e até de implantes em alguns órgãos, está totalmente já estratificado como sendo algo muito valioso. Agora, a parte da reprodução assistida, essa ainda há dúvidas. Mas a dúvida não é da doutrina, a dúvida é da própria, né, da própria ciência. A ciência ainda não se definiu ainda totalmente a respeito, né, da chamada reprodução assistida, ou então a reprodução fora do claustro materno. A doutrina espírita defende que você pode, inclusive, criar células fora do claustro materno. Mas a chamada concepção só pode ocorrer dentro do claustro materno, com certeza. Há Perfeito. Necessidade do útero feminino, né? Daquela ligação com a mulher. Não há como fugir disso. Porque o que vai acontecer com a célula? Ela vai adiantando. Pode até ocorrer a chamada divisão cariocinética. para formar a chamada mórula, que são bilhões de células, né? Sim. Mas a partir daí, meu filho, acabou. Que é quando ocorre a chamada cisciparidade, quer dizer, as células parece que adquirem vida. E umas falam para as outras, olha, nós juntamos aqui em 500, vamos ser o sangue. Outras 1000 dizem que vão ser a retina dos olhos, outras 2000 vão ser o cabelo. Quer dizer, isso é inteligente. E o desenvolvimento ocorre a partir daí. A partir daí. Então essa parte, a medicina está totalmente cega, não sabe nada a respeito. Nada a respeito. Agora, sabemos que para utilização, para recompor órgãos, recompor pele, recompor células e tecidos, sim, está sendo maravilhosamente utilizado esse processo genético, científico das células-tronco. Maravilha. A nossa próxima pergunta é do Marcos Vinícius, de 21 anos, da Mocidade do Centro Espírita Francisco de Assis, de Bento Ribeiro. Existe alguma manifestação que revela o futuro de um mundo de regeneração? Sim. Na própria Gênesis, já no final da Gênesis, né, Kardec fala sobre o avanço da Terra, né, para a posição de mundo regenerador, de mundo de regeneração. Então, sim, a nossa Terra caminha aceleradamente para essa posição. Eu tenho um livro lá em casa que foi editado pela FEB, a FEB é de credibilidade, pelo Espírito de Áureo, e o médium desencarnado, mas era na época da FEB, trabalhava pela FEB, que é o Henrique Santana, em que o autor Áureo diz o seguinte, que a nossa pequenina Terra, apesar de ser muito assim, difamada, que é feia, que é isso, que é um astro que gira no espaço, é uma estrela. Né? Sim. E que ela caminha aceleradamente para a constelação de Hércules, uma das áreas mais rarefeitas do infinito. Mas só chegará lá quando a sua população, a sua humanidade, se despir desses trajos horrorosos que nós vestimos, do ódio, do rancor, do ressentimento, da raiva, claro, da maldade, da sensualidade. Aí sim, estaremos em condições, quando retirarmos essas vestimentas sujas do mal, estaremos aptos para caminhar juntamente com a Terra, porque ela está arrastando a sua humanidade, para esses locais mais rarefeitos no infinito. Perfeito. Então, temos aqui a perguntinha então, de Fernanda, de 20 anos, ela é do Centro Espírita Francisco de Assis, também Bento Ribeiro, e é o seguinte, como a relação sexual feita apenas por prazer é vista pela doutrina espírita? Olha, o sexo é um assunto quase que proibitivo, um assunto difícil, que as pessoas ficam tomando posições unilaterais, mas a doutrina espírita tem uma determinação sobre o sexo. É uma energia comum, como outra qualquer, mas que exige responsabilidade. É claro. Falou em sexo, fala-se responsabilidade. Nós vemos no carnaval, por exemplo, a distribuição de preservativos, como se isso fosse resolver a situação. Não resolve. Dá-se uma ideia errônea de que, usando o preservativo, pode fazer tudo, até estuprar. Não. Sexo exige responsabilidade. Sexo sem responsabilidade é como se fosse um caminhão, uma ladeira abaixo, sem freios. É verdade. Um trator que passasse por cima de todo mundo. E nós precisamos evitar isso. E que pode provocar desatinos. Desatino. Né? Hoje graves. Nós temos uma mocidade totalmente voltada quase que para a sexualidade, desregrada, com crianças, meninas de 12 anos já se engravidando, e isso não é bom, né? Porque não há ainda uma maturidade, não houve um encontro, não houve uma amizade. É verdade. Né? É verdade. Exige-se, né, realmente um comprometimento maior. Muito. O amadurecimento, realmente, né? Quando se trata, né, dessa questão. E, claro, a responsabilidade acima de tudo. Próxima pergunta é do Peterson, de 23 anos, também da Mocidade do Centro Espírita Francisco de Assis, de Bento Ribeiro. Ele pergunta o seguinte, Djalma, faço curso superior em História. Na faculdade, aprendemos que história não tem a ver com evolução. Na doutrina espírita, percebemos que estamos em constante evolução. Assim, como aliar as duas ideias? Isso é possível? Quer dizer, a ideia que ele aprende na faculdade e a ideia que ele aprende na doutrina. Para mim, aqui, sinceramente, é algo muito estranho que a faculdade passe uma informação dessa totalmente errônea. Porque nós sabemos que para se formar uma cidade, para se formar um estado, para se formar um país, precisa de três elementos: povo, território e história. O povo são os nativos da região. O sim, território é o espaço em que aquela comunidade, aquele pessoal vai conviver. E a história é a vivência dos componentes, né? Tudo aquilo que foi vivenciado pelos componentes de uma cidade, de um estado, de um país, constam da história, principalmente aqueles que se elegeram, que avançaram mais do que mais na craveira comum, que fugiram da craveira comum e que se tornaram heróis, se tornaram assim líderes. Nós temos no Brasil, temos a história de Tiradentes, a história de Borba Gato, não tem história de todo mundo, Santos Dumont. Ai de nós se não tivéssemos assim essas histórias, essas lideranças. Então, e é a evolução. A história faz parte, sim, da evolução. Caminha lado a lado com a evolução do homem. Aí também aquela coisa da história, por exemplo, antigamente havia os homens das cavernas, de lá para cá houve uma evolução, tanto é que hoje nós temos prédios, temos casas, outras civilização, formas de e precisamos de saber viver. Como foi feita essa evolução, é a história que vai contar. É uma história, exatamente, ficou na história. Com certeza. Então, bem lembrado. Bom, então aqui nós temos a pergunta de Marcos Vinícius, Vinícius, 21 anos. Ele também é do Centro Espírita Francisco de Assis, em Bento Ribeiro, e quer saber que definição pode ter o karma. Olha, o karma é uma palavra, a palavra karma é uma palavra hindu. Ela diz textualmente, né, que a pessoa tem um karma, quer dizer, ela é obrigada a passar por determinadas vicissitudes desde que nasce, ela é obrigada a seguir ali uma linha reta. Não pode nem para a esquerda nem para a direita. Né? Diferente da nossa lei, da lei do espírito, que é causa e efeito. Causa e efeito é diferente. Quer dizer, você tem um destino, mas esse destino não é fixo, como é o caso do karma. É um destino maleável. Você pode mudar. Você veio para perder uma mão, porque você utilizou a mão no passado para agredir, para matar. Mas se você fizer um trabalho maravilhoso aqui, se você se dedicar aos outros, você pode perder só um dedo ou só uma unha. Ou pode não perder nada, né? Então não há essa fixação direta no espiritismo como existe no karma. O karma não, tem que ser olho por olho, dente por dente. Eu até brinco, mas é verdade. Se essa lei fosse aplicada no mundo, toda a humanidade estaria desdentada e caolho. Todo mundo tem falta. É verdade. Muito bem lembrado. E o Vinícius, de 15 anos, da agremiação Espírita Isabel, pergunta, Djalma: como o ambiente espiritual pode influenciar os nossos pensamentos? Olha, influencia de uma forma muito, mas muito boa mesmo. Se procuramos ambientes espirituais, ambiente onde está se realizando a prece, uma palestra, né, um simpósio, um culto no lar, prece. Então, quando vamos a esses lugares onde estão assim sendo evidenciados esforços espirituais, com certeza o ambiente é limpo, o ambiente é asseado, né? É asepsiado. Por isso é que eu aconselho as pessoas a realizarem o culto lar. O culto lar é uma faxina caseira. É uma asepsia mental que fazemos dentro dos nossos lares e que não inclui só as pessoas que estão ali participando, não. Todos os familiares recebem os benefícios do culto lar. E depois de um certo tempo, a própria casa cria uma aura iluminada em volta da casa que serve até de ponto de primeiro socorro para atender espíritos adoentados. Espíritos enfermos que são levados ali por irmãos caridosos, a fim de que possa ouvir o culto lá, que possa ouvir a página de preparo do ambiente, ouvir a prece. Perfeito. É, então o ambiente espiritual é preponderante para o nosso equilíbrio. Maravilha, então. E queremos agradecer a participação do Djalma Santos, ele que é trabalhador do Centro Espírita Leon Denis e conversou hoje conosco respondendo a dúvidas feitas por jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro. Dúvidas essas que, nos seus programas de origem, não puderam ser levadas ao ar em virtude da falta de tempo. Djalma, mais uma vez, muito obrigado. Algum recado final para quem nos ouve? Eu queria dar um recado que não é meu, é do Rei Salomão. O Rei Salomão foi um rei sábio. Ele deixou mais de 1000 provérbios e 1000 cantares. E um dos provérbios ele fala sobre os jovens. Ele diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, nos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Perfeito. Maravilha. Bom, então, seu Djalma, agradecendo desde já, né? E né, pela sua vinda e tudo mais. Desejando já uma boa semana. E o seguinte, bibliografia para os nossos ouvintes. O que, que você indica? É, o que você indicaria? Eu indico todos os livros de Francisco Cândido Xavier. Todos eles. Principalmente para os jovens, livros de alta ajuda. Porque não adianta indicar livros muito científicos, como exemplo, Evolução em Dois Mundos, Técnico da Mediunidade. Eu indico Fonte Viva, o Pão Nosso, quer dizer, que é para a pessoa aprender mesmo, né? Aprender assim, primeiro a parte moral. Isso. Aquela estrutura assim, rígida do comportamento, né? Isso. E depois toda a codificação kardecista, com certeza. Primeira codificação, aliás, eu inverti. Primeira codificação kardecista, toda ela, e depois os livros paralelos de Francisco Cândido Xavier, principalmente os de alta ajuda. Obrigada. Ok, então. Conversamos com Djalma Santos, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. Julgamento menor. Não ouvides que, antes do julgamento maior, que vergasta o corpo das civilizações, alterando muitas vezes, a golpes de sangue e lágrimas, o destino das nações e dos povos, usufruímos todos, pela misericórdia divina, o privilégio do julgamento menor, a cujas decisões nos expomos todos os dias. Referimo-nos ao renascimento na vida física com a prerrogativa de recapitular e reaprender. Aí dentro, nos círculos da reencarnação, nos encontramos de novo, à frente da lição, no reajuste dos próprios erros. Nosso berço no plano físico, por isso mesmo, na maioria das circunstâncias, surge no campo de nossos adversários, para que venhamos a reencontrar nos elos consanguíneos os nossos credores do pretérito para a quitação das dívidas que nos ensombram a consciência. Nessa fase de trabalho, a Terra, com o corpo que nos detém, toma feição de tribunal, em cujas celas somos provisoriamente detidos para criar atenuantes às nossas culpas, quando não possamos extingui-las de todo, a preço de abnegação e sacrifício. Nossos desafetos assumem as funções da promotoria que nos reprova e nossos benfeitores se elevam à condição de nossos advogados, encaminhando-nos ao resgate e à recuperação clara e justa. O serviço incessante no bem, no entanto, é a única forma capaz de modificar o ânimo de nossos acusadores e de fortalecer as disposições daqueles que nos defendem. Eis porque, no julgamento menor a que nos submetemos, quando na posição de encarnados, convém lembrar a preciosidade do tempo, por fator de socorro às nossas próprias necessidades, mobilizando integralmente na plantação do amor e da luz, para que as nossas obras falem por nós ante a justiça divina, alijando-nos, enfim, as algemas que trazemos do passado para a libertação de amanhã. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. E hoje não temos um ouvinte sorteado porque o quiz continua sendo o mesmo de semana passada, atendendo a pedidos, né? Então vou repetir mais uma vez a pergunta e as alternativas. Em que livro de Allan Kardec consta o capítulo Projeto 1868, que traça estratégias para a propagação do Espiritismo pelo mundo? As opções são: letra A, O Evangelho segundo o Espiritismo; opção B, A Gênese; ou opção C, Obras Póstumas. Responda então com a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, somente na exibição inédita desta quinta-feira, dia 10, para o telefone de atendimento ao ouvinte da rádio, 3396-6969, 3396-6969. Ou então, até a próxima segunda-feira, dia 14, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da Rádio Rio de Janeiro. O endereço? www.radioriodejaneiro.am.br. Ou então, você manda um e-mail para o endereço do Espaço Jovem, que é espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, seja por e-mail, seja através do site da rádio ou também por telefone, não se esqueça de informar obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador será divulgado no programa da próxima semana, galera. Não se esqueça do prazo. Participe, hein? Todo mundo participando do quiz. Espaço Jovem. Chegamos ao fim de mais um Espaço Jovem, não é mesmo, Marcos? Pois é, passou tão rápido, sniff, sniff. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta com qual tema, André? Pois é, pegando carona aí na Copa do Mundo que começa amanhã, nosso tema será esporte. É verdade, Copa do Mundo, já no clima da Copa, né, André? Pois é. Na torcida pelo Brasil. Vai ser difícil, né, mas vamos torcer, né? Vamos lá, Brasil. Rumo a mais um título, mais um caneco. É isso aí. Com certeza. Encontro marcado, então, na próxima quinta-feira que vem, às 14h, com reprise no domingo, também às 14h. E como fazer para todo mundo que quer participar do programa, para que todo mundo possa fazê-lo? É bem simples. É só entrar em contato através do e-mail espaçojovem@radioriojadejaneiro.am.br ou entrar na página do Espaço Jovem dentro do site da emissora da Fraternidade, que é o www.radioriojadejaneiro.am.br. Mas não se esqueçam de informar sempre a idade e de onde vocês escrevem. Participe! Sua opinião, sua participação é muito importante para nós, ok? Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Valeu, galera. Até semana que vem. Bom fim de semana. E no clima da Copa, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.